Pesado como um leilão de escravo, trago vivência escura em cada linha. Cada diploma, uma punch no calo, pisando de sola em pé de racista. Com tanta ira acumulada como uma massagem tantra. Tiro das minhas próprias veias o sangue da tinta pra caneta. Botando peso em cada rima, fazendo até as nuvens brancas chorarem de ódio, se perguntando por que não nasceram pretas. E meus pêsames, se às vezes eu faço um som brutal, é porque se ter a minha cor é ter a cor do crime, então afirma, é ilegal. Vamos!